andrecinismoral.com.br. Tá tocando um tal de pá, parará, parará, parará, pá, pá, parará, parará, parará. Vem, vem, vem, vem. Já tá começando, já tá começando. Paredão já tá ligado e a galera vem dançando. Já tá começando, já tá começando. Gangue Cia vem tocando e a galera tá dançando. Já tá começando, já tá começando. Paredão já tá ligado e a galera vem dançando. Já tá começando, já tá começando. Gangue Cia tá tocando e a galera vem. Eu quero ver se você vai fazer essa dança com a gente. É tão diferente, você vai ver. Eu quero ver se você vai fazer essa dança com a gente. É tão diferente, é outro sabor. Ai, tá tocando um tal de pão. Parará, parará. Quebra, vai. Tocando um tal de pá, parará, parará. Eita, eita. Vai. Parará, parará, parará, pá, pá, parará, parará. Olha o swing, velho. Já tá começando, já tá começando. Paredão já tá ligado e a galera vem dançando. Já tá começando, já tá começando. Gangue Cia tá tocando e a galera vem dançando. Já tá começando, já tá começando. Paredão já tá ligado e a galera vem dançando. Já tá começando, já tá começando. Vem assim, bebê, vem. Eu quero ver se você vai fazer essa dança com a gente. É tão diferente, você vai ver. Eu quero ver se você vai fazer essa dança com a gente. É tão diferente, é outro sabor. Tá tocando um tal de pompa. Juscelio, Camila, Sofia Lange e Sorou. Tocando um tal de pá, parará. Júnior Central Lanches, o melhor em Teresina, Piauí. Quebra, vai. André Civil.